Irmãos, nós estaremos meditando nesta noite a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 12, versículos do 9 ao 21. Amém? Romanos, capítulo de número 12, versículos do 9 ao 21. Romanos, capítulo de número 12, versículos do 9 ao 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Este texto, amados, fala sobre a parte prática da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E gostaríamos que os irmãos também, juntamente conosco, observassem um pouco acerca desses ensinamentos do apóstolo Paulo. Amém? Amém? A palavra do Senhor nos fala o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor amado, nos guia em tua palavra, ó Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Nos guia, Senhor, em tua verdade neste momento. Que nestes momentos em que estivermos, meu Pai amado, diante da palavra do Senhor, que é a tua boca aberta aos homens, eu rogo a ti, ó Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para agir neste lugar, ó Senhor Jesus, operando nos nossos corações, e que a tua presença, Senhor querido, em nosso meio, nos constranja, ó Senhor. Que venhamos a ser constrangidos nesta noite, que o nosso coração, Pai amado, esteja derramado diante de ti, e que haja em nós, Deus querido amado, renovo, restauração e avivamento, Senhor. Um avivamento produzido pela tua palavra, Senhor. Que haja em nós lágrimas de contrição, lágrimas de arrependimento, e que haja em nós, Pai amado, o maior milagre, Senhor, o milagre que o Senhor tem operado no meio dos homens. Deus amado, que haja cada dia em nossas vidas, na vida do teu povo, dos teus servos, haja em nós a santificação, Senhor. Amém. Que venhamos a cada dia ser aperfeiçoados mediante tua palavra, para que possamos, Deus querido amado, a cada dia buscar o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas misericórdias e pela tua santa misericórdia, compaixão derramada em nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Irmãos, eu tenho me preocupado muito com esses dias que nós vivemos dentro da casa do Senhor. Eu tenho estado muito preocupado com um terrível costume que eu tenho visto no meio da igreja. Quando eu digo no meio da igreja, não digo da igreja só simplesmente na igreja local. Eu digo da igreja de Cristo Jesus espalhada em todos os lugares, as muitas igrejas locais. Eu tenho observado com muita preocupação um costume terrível que tem entrado no nosso meio, tem ocupado espaço no nosso meio e tem sido encarado como a coisa mais comum, mais natural que existe. Dentro deste texto sagrado, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo a aplicação do amor no meio da comunidade cristã, no meio da igreja, no meio dos irmãos. Nós vemos o Senhor aqui, usando o seu servo, falando que nós precisamos entender que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O terrível costume que tem surgido no meio da igreja é o costume da vingança. Nós temos no nosso meio uma guerra. No meio dos crentes está um costume terrível que mancha a imagem do evangelho diante do mundo, diante dos incrédulos. Se nós observarmos bem, veja um costume. Determinadas pessoas, elas não se entendem. Dois crentes não se entendem. E aí, quando o outro recebe da parte de Deus qualquer bênção que seja, a pessoa entende aquilo não como oportunidade de Deus demonstrar a sua graça para aquela pessoa, para que aquele crente, ele entenda que assim como Deus lhe concedeu uma grande graça, e apesar de ele mesmo ser cheio de falha, de apesar de eu mesmo ser cheio de defeitos, Deus ainda assim trazer sobre mim grandes bênçãos e perdoar o meu pecado, que eu devo estender este mesmo perdão ao meu irmão, ao desafeto que muitas vezes eu tenho, que é um crente, que não poderia acontecer, mas às vezes acontece. Isso é entendido no meio do povo de Deus como Deus exaltando o homem para mostrar para o inimigo, e o inimigo não é outro senão mesmo o próprio crente. Tem até hino que fala sobre isso. Tem até músicas aí que se dizem cristãs que falam sobre vingança. E isso não é da parte do Senhor. Todos batalhando pelas altas posições, querem ser conhecidos, querem que o seu nome seja elevado. Mas aí eu olho para a palavra do Senhor e vejo o inverso disso. É o contrário do que a gente vê no dia a dia. Amém, Jesus. Se nós formos observar, irmãos, olhem só, vamos ver a realidade da igreja cristã no Brasil. Veja a realidade da igreja. Qual é a realidade da igreja cristã no Brasil? Com relação a isso, uma ênfase excessiva na batalha espiritual. Tudo é batalha. Tudo é batalha. Se eu tive um desentendimento com o irmão, quando eu digo desentendimento, eu tive alguma coisa que eu não fui com a cara dele, coisa do viver, nossa falha de ser humano. Eu digo, se você for pregador, não vale nada. Eu começo com essas coisas. O cantor, o cara é muito desafinado. Essas coisas, essas picuinhas que acontecem no meio da igreja, quando um pregador está com a agenda muito lotada e o outro está com menos, está com uma agenda pequenininha, pouquinha, aí diz o quê? O Senhor está me exaltando. Aí eu olho para a palavra do Senhor, é o contrário. Eu quero que você, nesse momento, compare aquilo, o evangelho de muitos evangélicos e o evangelho da Bíblia. Vamos observar a diferença de um e de outro. O primeiro, o amor seja não fingido. A primeira coisa, amados, que nós precisamos entender nessa noite, o amor seja não fingido. Neste cenário, pequeno cenário que eu pintei aí para vocês me acompanharem, acontece muito o quê? Quando estes aí, que nos bastidores se degladiam, um fala mal do outro, se encontra paz do Senhor, meu amado, servo de Deus. Aleluia, até muito usado. O amor seja não fingido. Deus, ele está vindo. E Deus, ele é o juiz desta causa. E o Senhor não se agrada dele, de maneira nenhuma, que nós, como crentes, estejamos vendo o nosso relacionamento, irmãos, com Deus e com nossos irmãos, desta maneira, de níveis espirituais, porque isso não é bíblico. Nós não temos essa ideia de uma hierarquia espiritualizada, dos homens que possuem mais acesso a Deus, mais intimidade. Não! Existe uma verdade da Bíblia chamada do sacerdócio universal de todos os crentes. Todos temos igual acesso a Deus. Você não precisa ir em canto nenhum, atrás de profeta nenhum, para nada. Você precisa somente crer que Deus pode te usar como profeta, para você ser o profeta. Você não precisa buscar ninguém que tenha o dom da cura por aí, sair atrás de nada disso, se você mesmo for usado por Deus. O Senhor, ele pode usar outros irmãos para isso, porque Deus é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo Senhor. Mas o nosso erro, irmãos, muitas vezes, é de nós hierarquizarmos as coisas. Nós colocamos aqui uns graus, os níveis. Dos mais importantes e os menos importantes. Durante muito tempo eu imaginava que um bom culto, uma boa pregação, era aquele onde havia mais sinais, mais curas. Mas quando eu olho o ministério de Jesus, eu observo que uma geração adúltera, uma geração má e perversa, pedia sinais. Eu não estou pregando contra a possibilidade de Deus realizar sinais. Nada disso. É o mesmo Senhor. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O Deus que nós servimos é o mesmo. No entanto, não podemos achar que aquilo que o Senhor Deus faz no nosso meio, as coisas que Deus opera no nosso meio, são para a glória do vaso. Não olhe para o vaso. Não olhe para o homem. Olhe para quem está usando o vaso. Aleluia. Não olhe para o pastor. Não olhe para o irmão Ícaro. Não olhe para a irmã Diná. Não olhe para a irmã Tamara. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Mas faça como Paulo. Uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que nos sustenta. É o Senhor Jesus quem guarda o seu povo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amados. Nós não podemos ser hipócritas. Observemos estes exemplos errados para nós não repetirmos estes erros e buscarmos da parte de Deus a verdade, o que realmente é importante, que é o amor, a comunhão verdadeira e sincera com crentes. Aleluia. Mas precisamos também ter um cuidado. Isso não significa que eu não vou estabelecer critérios para aqueles com quem eu vou me relacionar no sentido de ter como, de dar a destra da comunhão. Eu não posso simplesmente afirmar que todo mundo é crente. Observemos um erro muito comum. É muito comum muitas pessoas verem pessoas que não são salvas e chamar eles de irmãos, de dar a paz do Senhor para eles, e nós não podemos fazer isso. Por quê? Não podemos considerar um salvo, considerar um incrédulo da maneira como eu considero um salvo. Eu devo entender que aquele que ainda não tem Jesus, ele ainda não entendeu o Evangelho. Ele ainda não foi iluminado para a salvação. Ele precisa do Senhor. Eu não posso tirar da minha cabeça que aquele que ainda não se entregou ao Senhor, ele ainda carece ouvir o Evangelho e ele precisa estar diante e ser confrontado por esta palavra. Qual é o nosso erro? O erro na igreja é a falta, é o excesso de liberdade para logo pessoas assumirem elevados cargos. Pessoas que às vezes têm 6 meses de crente, 1 ano de crente, já está na frente de liderando. A pessoa às vezes tem 3 meses de convertida, já é líder, já está em cargos. E eu, irmãos, digo para você, eu cresci no Evangelho, sou crente em Jesus Cristo há alguns anos já, há mais de uma década no mínimo, pelo menos uns 15 anos, que eu de fato e conscientemente sou um crente em Cristo Jesus. E que me entendo como um crente em Cristo Jesus, que me arrependi dos pecados e que sou um desgraçado e miserável pecador que foi alcançado por Jesus. Mas ainda não me sinto preparado para pregar, nem me sinto preparado para liderar, nem me sinto preparado para nada, porque de fato não sou preparado. E não podemos, irmãos, transformar a igreja em simplesmente números. A igreja não é estatística. A igreja não é estatística e tem se transformado isso. Observe quantas igrejas têm se tornado pragmáticas. O que é pragmático? Metódica. Igrejas metódicas que utilizam aquelas fórmulas prontas, fórmulas empresariais. E agora a nova moda é o coaching. Agora é o coaching. Palestras motivacionais ao invés de exposições dessa doutrina. As igrejas não têm mais tempo para ouvir a verdade. Elas precisam ter o seu... As pessoas precisam ter o seu ego amaciado na igreja. Ao invés de serem confrontadas pela verdade, porque é um confronto dizer ao amor seja não fingido, hein? É um confronto. O amor seja não fingido. Aborrecer o mal. Porque quando eu e você viemos à fé em Cristo Jesus, nós passamos a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Não existe de maneira nenhuma uma fé sem fruto. Não existe uma fé, um arrependimento que não me transformou. É por isso que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma este costume desta vingança, de esta hierarquização no meio da igreja entre os grandes homens que são usados e os que não são usados pelo Senhor. Nós não podemos permitir sermos enganados por isso. Não podemos. Aqui diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aleluia. O que é preferir em honra uns aos outros? Eu devo observar que ainda que eu tenha doutorado em teologia, pós-doutorado, ou seja, um cientista da religião, eu tenha 50 anos e tenha PhD, pós-doutorado, a graduação que for, o nível educacional que for, mas o Espírito Santo de Deus, ele jamais deixará de usar alguém pela falta de estudo acadêmico. O Senhor Deus não vai deixar de usar ninguém por estas coisas puramente humanas, nem tampouco, irmãos, eu posso ficar confiando na minha própria capacidade humana. Verdade, meu Deus. Ah, eu vou evangelizar depois que eu fizer o seminário e tiver um bom estudo da Bíblia. Se você puder fazer um seminário, faça. Puder comprar bons livros, compre, estude, mergulhe, mas nunca esqueça da dependência do poder de Deus. Aleluia! A dependência do poder de Deus, e que se algum irmão, talvez se eu como pregador, ver algum outro irmão com muitas agendas, eu não posso olhar com inveja, nem com outra coisa, mas dizer, Senhor, usa o teu servo, porque o servo é teu. Aleluia. Não permita ele se corromper, não permita ele de maneira nenhuma, para que tenha mais agenda, corromper a tua mensagem, mas que ele seja fiel. Irmãos, precisamos aprender a ter visão de reino. É isso que falta na igreja hoje. Quando nós recebemos alguma bênção de Deus, como por exemplo, os irmãos sabem desta grande bênção que eu recebi esses últimos meses, esse ano. O ano de 2007 tem sido uma bênção na minha vida. Para a glória do Senhor Jesus. Os irmãos têm acompanhado, os irmãos têm visto todos esses anos da minha batalha contra o desemprego, contra todas as coisas, os irmãos sabem disso, os irmãos têm acompanhado o meu testemunho e a minha vida. E neste ano, Senhor, Ele quis abrir as portas porque Ele é soberano. E então um dia, eu estava agora essa semana, e foi por isso que me motivou, que o Senhor me levou a esta palavra. Eu estava aqui, olhando esta palavra, meditando nela aqui em Romanos. E aí de repente por lá, eu estava ouvindo, não sei de onde, aonde foi que eu li, eu vi. Alguém escrevendo, não sei, foi alguma rede social. Uma mensagem do tipo, dá a volta por cima, que Deus vai abater os meus inimigos e os invejosos e coisas do sentido. Eu não sei se tu viu também, Ícaro, que não, eu não assisti, eu só vi no Facebook, que o Marcelo Rezende parece que fez uma reportagem sobre o pastor Valdomiro, né? E parece que o pastor Valdomiro veio e tipo, como se tivesse amaldiçoado ele. Sim, sim, eu vi sobre isso. Então, a gente vê justamente o inverso do que Jesus ensina. Vamos observar esses exemplos com atenção, de acordo com a Bíblia. Porque o nosso manual não é a Bíblia, nós somos uma igreja da Bíblia, nós somos uma igreja bíblica voltada para a palavra de Deus. Precisamos comparar tudo com ela. E aí quando nós vemos estes exemplos, nós vemos aqui que nós devemos o quê? Preferir uns aos outros em honra. Isto é, considerar a maior honra aos outros. Eu devo considerar o outro, meu irmão, superior a mim mesmo. Por quê? Porque se o Senhor me usa assim, o Senhor usa o outro daquela forma, e usa o outro daquela maneira, e usa um terceiro daquela outra maneira, e nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. Qual é o grande problema? O grande problema é quando eu começo a confundir o fato de Deus me usar e de eu começar a usar Deus para as minhas loucuras particulares. Quando eu uso o nome de Deus e uso a autoridade de Deus para os meus próprios desvarios. Deus revela, Deus age, Deus fala, mas não podemos esquecer que existe uma seriedade quando Deus dá uma palavra ao coração de um crente e nós dizemos assim, diz o Senhor. Irmãos, a profecia, de acordo com a palavra de Deus, a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Precisamos, como crentes que acreditam nos dons do Espírito, usar a Bíblia, porque ela mostra como a gente vai usar estes dons. É muito comum hoje em dia, no meio da igreja, ser dito o seguinte: levante a sua mão agora, levante a mão que eu for profetizar. Opa, espere aí. Não é dessa forma. Não é assim, irmãos. Profecia não é o aviãozinho que o Silvio Santos tira do bolso e joga para a plateia, não. Quem pegar, pegou. A profecia ela tem endereço certo. Ela não é produzida pela vontade do homem. Não é. Não é produzida pela vontade do homem. Mas quando acontece esse tipo de problema, quando há falta do amor, como acontecia na igreja de Corinto, os irmãos achavam que por falar em línguas eles eram superiores aos que não falavam. E quando Paulo vai consertar, ele diz, qual é o grande problema? Ele falou o quê? Que ele iria mostrar para eles um caminho mais excelente. E aí alguns confundem, dizem que quando Paulo diz que ele buscar os dons espirituais, eu mostrarei um caminho mais excelente. Alguns dizem, olha, Paulo está substituindo os dons pelo amor. Está dizendo, olha, vai acabar isso daí tudo, língua vai acabar, profecia vai cessar, ciência vai desaparecer, e aí vai ficar só o amor. Mas Paulo não está falando nada disso, ele está falando, olha, eu vou mostrar um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens, isto é, ainda que eu tenha o dom para falar línguas, se eu não tenho amor, não sou nada. O problema não está no dom, está em mim. Porque o Espírito Santo ele não faz de maneira nenhuma obra confusa. E o que acontece no nosso meio? Acontece no nosso meio justamente isto. Esta falta deste amor entre os irmãos. Eu digo isso no meio da igreja. E nós, que graças a Deus o Senhor tem nos unido com o pelo vínculo da paz, porque nós temos todos temos bebido de um Espírito, temos provado de um Espírito, temos todos nós sido participantes, nós fomos batizados em um só corpo, unidos pelo vínculo da paz. Precisamos estar alerta para que não haja isso no nosso meio. Por que que eu digo, irmãos? No Brasil nós temos um grande problema. Qual é o grande problema do Brasil? Nós esperamos acontecer algo terrível para tomar providência. Nós vimos agora aqui neste ano, ou foi no ano passado, creio que foi no comecinho desse ano, aquela ponte lá que estava em tempo de cair, todo mundo pedindo lá no ramal, vamos ajeitar, aí corre o risco nessas alagações aí, a água passa por cima e está em tempo de levar tudo. Numa dessas aí, não foi tomada providência, aconteceu o quê? Houve uma grande chuva, deu o rio encheu, enquanto estavam atravessando a ponte por lá, o que aconteceu? A água levou as pessoas, morreu gente, e aí depois disso arrumaram. O que eu estou falando nessa noite aqui, irmãos, é justamente para evitar que a ponte caia. A palavra nessa noite é o quê? A palavra que nós temos visto aqui é nós evitarmos justamente esta ideia comparativa entre os irmãos. Nós não podemos ter os irmãos que são muito usados e pouco usados. Nós não podemos pôr rótulos nos irmãos. Precisamos entender que nós somos um corpo e que nós somos o quê? Nós somos um só na diversidade. Nós somos diversos, somos muitos, mas que todos estes muitos aí trabalham para um fim único, o benefício do corpo. E quando eu digo do benefício do corpo, aí está a grande diferença de Paulo, a grande questão que Paulo pôs para os irmãos em Corinto. Que ele queria que os irmãos entendessem justamente isso. Olha, irmãos, entendam, não são dons ou amor, são dons com amor. E muitos não têm entendido isso. E aí Paulo agora aqui escrevendo diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Precisamos compreender esta verdade das Escrituras, irmãos. O alegrar-se na esperança, o ser paciente na tribulação e o perseverar na oração. Precisamos lembrar destes três aspectos da vida cristã. Por que alegrar-se na esperança? Domingo agora nós tivemos um estudo sobre escatologia. E a presença do Senhor foi real na escola dominical. Porque nossa esperança ela foi uma vez mais alegrada. Falou, o Senhor voltará. Nós estaremos com o Senhor. Alegrar-se com o quê? Alegrar-se na nossa esperança. Nós temos esperança, nós não somos, Deus não nos abandonou neste mundo mau. Ele continua. Sede pacientes na tribulação. Paulo utiliza o termo tribulação em Romanos 8:18 também. Que ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação nem se compara com a glória que em nós será revelada. Amém. Não se compara. Simplesmente não tem comparação. As coisas que Deus preparou para nós simplesmente não podem se comparar. E aqui está a grande verdade da Bíblia. Sede pacientes na tribulação. E aqui, amados, está a grande dificuldade que nós temos no nosso dia a dia. Ser pacientes na tribulação. E aqui, justamente aqui, podem surgir essas coisas, porque um dos problemas do nosso dia a dia, inclusive de avessa, desavença com algum irmão, pode ser justamente porque nós estamos nessa tribulação, e no meio da tribulação você sabe que nós somos humanos. Estamos passando por tribulação, estamos na dificuldade. Um irmão fez alguma coisa que não me deixa feliz. É natural que eu vou ficar triste, chateado com aquilo. Mas a palavra de Deus, ela logo me traz aqui o que eu devo fazer em seguida. Os irmãos vão já ver. Olhem só, perseverai na oração. Não é simplesmente orar, mas é perseverar em oração. A perseverança na oração, ela é um aspecto fundamental para o crente em Cristo Jesus, que quer de fato aprender a negar-se a si mesmo. Aleluia, Jesus. E aqui, o momento em que eu entendo o negar-se a si mesmo, através da necessidade da oração, eu alcanço isso. Reconhecendo, primeiramente, que eu não fui salvo para não ser santificado. Eu não fui salvo para não ser santificado. Pelo contrário, o que a palavra do Senhor nos diz? Sede santo porque eu sou santo. Amém. Hebreus 12, 14 fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E existe um grave ensino hoje no nosso meio, de que não é necessário haver a santificação para que alguém possa ir para o céu, sendo que a Bíblia fala que só pode entrar no céu quem é santo. Amém. Ninguém que nasce de novo vive igual. Ninguém que está vivo para Deus vive como morto para Deus. Vive como morto para o mundo, mas nunca é um carnal. Nunca é um mundano. Nós podemos vir a cair, mas não o pecado reinar no nosso corpo mortal. Isso nunca. Podemos, como Davi, cometer erros gravíssimos, mas permanecer no erro, isso não existe. Nós podemos, irmãos, estar prostrados. Podemos, como Davi também, por um tempo, fazer como ele. Olha, Senhor, o Senhor sabe, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos dentro de mim se apodreceram. Eu fiquei doente, eu fiquei ruim. Por quê? O crente, quando ele está em situação de pecado, ele não está contente. Mas o que tem acontecido nos nossos dias? Vive-se na situação de pecado e não existe tristeza por estar na situação de pecado. Ah, isso daí, queridos. Não é o que a palavra de Deus diz. Perseverai na oração. Aí continua. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. O que é comunicar com os santos nas suas necessidades? Vamos estar observando os irmãos que precisam de qualquer ajuda. Nas necessidades que os nossos irmãos tenham. Não é apenas o aspecto material aqui. Pô, vamos aqui expandir um pouco. Vamos observar se tem algum no nosso meio algum irmão que nunca mais veio ao culto. Vamos lá, vamos fazer um período de oração. Vamos visitar o nosso irmão. Alguém que está triste, vamos lá. Seguir a hospitalidade. Seguir a hospitalidade aqui é justamente o que? O servir ao outro. Nos disponibilizar para servirmos ao próximo. E aí, é de acordo com o chamado que Deus dá para cada um. Nós todos podemos seguir a hospitalidade, mas todos faremos de uma forma como o Senhor distribui, de acordo com a graça que Deus dá para cada um, de acordo com o dom que Deus confere a cada um de nós. Amém, Jesus. E aí continua agora o verso de número 14, ele é interessante. Ele fala, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A partir deste texto aqui para frente, nós vamos ver alguns detalhes interessantes. A partir deste ponto aqui, nós veremos algumas questões interessantes. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 44. Por favor, irmãos, abram aí também, acompanhem. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 44. Nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 44, tá bom? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 44. Mas não desmarquem lá de Romanos, tá? Que a gente continua lá, não desmarquem de lá. De Romanos 12. Mateus 5, versículo de número 44. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 44, apenas o 44, tá bom? Vamos ler apenas o 44. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, vos digo, Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, observe aí. Versículo 44 de Mateus 5, ele traz isso. Primeiro, eu porém vos digo, primeira coisa, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Compara isto aqui, ensinado por Jesus... E compara agora a moda de vingança gospel que nós temos. Antigamente nós tínhamos nos louvores, nos hinos, nós tínhamos palavras do tipo: Deus seja honrado. Eu vou honrar a Deus. Nós temos agora o seguinte: Deus vai te honrar. É o contrário. Antigamente, antes, nós cantávamos: eu, você, nós vamos honrar a Deus. Através dos nossos dons, através dos nossos talentos, através de uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, sóbria, piamente, uma vida piedosa diante de Deus. Agora é o contrário. O que nós temos hoje em dia... Nós temos agora o contrário. O homem será exaltado por Deus. E a Bíblia, ela nos diz o contrário. Nós, primeiramente, precisamos compreender que, com relação àqueles que afirmarem-se de serem que são nossos inimigos, devem ser somente da parte deles, nunca nossa. Se alguém diz: olha, eu sou teu inimigo, tu não fala comigo. Da sua parte, como crente, você não tem que ter nada contra a pessoa. Ainda que te ofenda, é difícil obedecer este texto, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Continuando, o texto então vai falando justamente sobre o quê? Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. É o ensino da Bíblia. É difícil obedecer, mas é a Bíblia. É muito bom os irmãos, quando estão conosco, se alegrando com a gente, numa festa, num momento de grande alegria, de agradecimento ao Senhor. Mas também precisamos estar chorando com os que choram. E muitas vezes é nos momentos do choro que a palavra do Senhor inclusive fala que na angústia se faz o irmão. Provérbios diz isso. E aí nós temos agora o versículo 16 que diz: sede unânimes entre vós. O que é unânimes entre vós? Irmãos, todos nós diante de Deus não podemos nos considerar altos. Nós não podemos, de forma nenhuma, achar que Deus usa mais fulano de tal, Deus usa mais o A, Deus usa mais o B, Deus usa mais o C do que D ou E. Ah, não, irmão, é isso melhor. O outro irmão é aquilo pior. Não. A palavra de Deus, ela diz o contrário. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas. Não podemos de maneira nenhuma, irmãos, fazer isso. Quantos lobos devoradores entram no meio da igreja, aproveitam-se da igreja para usar ela como trampolim para a própria carreira pessoal. E a Bíblia ela é contra isso. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Jesus nos chamou para as coisas humildes, irmãos. Para o pouco. Para o simples. Jesus nos chamou para isso. E aí, não sejais sábios em vós mesmos. Não sejais sábios em vós mesmos. Não se ache sábio, de acordo com o seu entendimento. Não, eu tenho doutorado. Não, mas eu já li a Bíblia de capa a capa 7 vezes, 10 vezes. Eu sou bom. Não. A Bíblia Sagrada não nos permite isso. Não sejais sábios em vós mesmos. Nós ainda somos irmãos feitos de barro, não esqueça disso. Nós ainda somos feitos de barro. Nós somos vaso. E pode a qualquer momento o oleiro vir em nossa vida e nos levar na olaria outra vez e quebrar a nossa vida. É, Jesus. Bendito seja o nome. Paulo disse que Deus escondeu os seus tesouros em vasos de barro, para que a glória seja do Senhor e não do vaso. Amém. Nada daquilo que eu e você temos é de nós mesmos. Se você louva ao Senhor, glória a Deus por isso, Deus te deu isso. Mas se você não canta, Deus não te deu isso, mas Ele te deu outra coisa, te deu outro dom. Use para a glória de Deus, use para Jesus ser adorado, use para que o Senhor seja exaltado, e não fique cantando, Deus vai te honrar. Não, eu e você vamos honrar a Deus, porque a Ele é devida a glória, a Ele é o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. O versículo 17 já diz justamente contra a vingança. De acordo com o entendimento do homem, a ninguém torneis mal por mal. Nós vimos lá, não podemos tornar ninguém mal por mal. Os irmãos sabem que nós, como cristãos, temos a mais árdua tarefa. Porque do nosso lado, por mais que nós estejamos na razão, por mais que nós sejamos os ofendidos, mas a palavra de Deus diz que nós não podemos tornar o mal por mal. Disto aqui, não permite a nenhum de nós dizer que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando você na bênção vão se arrepender. Isso não é mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é arrependei-vos e cada um de vós sede batizados. A mensagem do Evangelho é amar o próximo como a si mesmo. A ninguém torneis mal por mal. E não quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando você na bênção, vão se arrepender. Que conversa é essa? A Bíblia não lhes diz isso. Ela não me permite isso. Eu não posso tornar mal com mal. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vem na bênção, vai receber o convite do churrasco. Porque eu não posso tornar mal com mal. E eu não vou estar lá na plateia e a pessoa lá no palco, coisa nenhuma. Nós vamos dar a paz do Senhor, vamos sentar do lado do outro, porque no dia da volta de Jesus, vamos subir para o mesmo céu. Amém. Precisamos tirar de nós, irmãos, esses maus costumes que nós aprendemos aí pelo mundo afora. E o versículo 17. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Precisamos ser pessoas claras. Precisamos manter tudo às claras diante de todos. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Observe, aqui não está considerando o lado ofendido ou coisa do tipo. Está dizendo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque se alguém me ofendeu, e eu não fui até lá para, da minha parte, deixar as coisas esclarecidas, eu também, de acordo com a palavra de Deus, não posso primeiramente entregar a minha oferta. Porque a Bíblia diz que se eu tiver alguma coisa contra outro, ainda que eu não seja o que ofendeu, mas seja o ofendido, mas eu não posso de maneira nenhuma, amados irmãos, deixar com que a outra pessoa, sendo um crente em Cristo Jesus, tenha algum tipo de impedimento para as suas orações. Tenha qualquer tipo de problema espiritual, porque nós não podemos de maneira nenhuma brincar com o nosso inimigo. Não podemos. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Lá em Mateus capítulo de número 18, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo ensinou e disse, se alguém não quiser perdoar, aí você vai até a pessoa, pede perdão, a pessoa não quis te perdoar, depois você volta. Leva duas testemunhas da igreja, vai lá e pede perdão diante das duas testemunhas, não aceitou, volta com ele. Depois vai a igreja toda lá, diante de toda a igreja, pede perdão, não perdoou. A igreja deve excluir, deve considerar um gentil e um publicano. Deve ser excluído. Se você não perdoa seu irmão, não consegue aplicar o que a Bíblia ensina. Este é apenas um indício de muitas outras coisas que você não consegue aplicar na sua vida cristã. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O dar lugar à ira aí não é dar lugar à ira para entrar em ti. Dar lugar à ira é para deixar ela passar. Dá lugar a ela. Deixa ela embora. Dê lugar à ira. Você lembra como é que os toureiros na Espanha fazem com o touro? Tá vindo a ira? Deixa ela, desvia. Deixa, dá lugar à ira. E esqueça. Porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Então, irmãos. Aleluia. Se algum de nós aqui nesta noite ainda era inocente com relação a esta palavra, era ignorante, quando eu falo de ignorante, eu digo simplesmente de não conhecer este ensinamento da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos fala o seguinte, que Deus não leva em consideração tempos da ignorância. Só que depois que nós chegamos ao entendimento da verdade, agora já estamos de fato compreendendo a verdade. Se de fato agora compreendemos a verdade, sabemos o que nós não podemos e o que devemos fazer, nós não somos mais inocentes. E Deus não toma o culpado por inocente. Portanto, irmãos, vamos aplicar aquilo que o apóstolo Paulo diz. Você recebeu uma bênção, apenas glorifique a Deus. Você recebeu uma bênção, apenas dê a glória a Deus. Não ponha um nível, ah não, Deus está me honrando acima do meu desafeto religioso, acima daquele que um dia me humilhou. Não, Deus não compactua com isso. Deus ele não está, irmãos, preocupado com as nossas intrigas, essas picuinhas que nós deveríamos ter a humildade de repetir o que Jesus fez todos os dias, o que ele faz todos os dias diante do Pai, que é interceder por mim, por você, por todos os pecados que cometemos todos os dias. 70 vezes 7. 70 vezes 7 ao dia. Não esqueça disso. Então, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude para que venhamos a ser fiéis à mensagem. Amém.